31 na direita, 21.9, fala lá de trás. 1219, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, o TAM 3152. TAM 3152, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o gate 06. Alfa e Juliette para o gate 06, TAM 3152. Gol no 606, autorizado ILS, que foi reforço estabilizado. Vai estar mais estabilizado, gol no 606. No 714, direto ETAP. Direto ETAP, 714. O Jané 6258, desce para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, reportar estabilizado. 6258. Volo 606, estabilizado, visual. Volo 606, completa final, chamador Rio 1 no 895, com pouso. 895, boa. Torre Salvador, vou no 606. 606, avistado, check tem, pista livre, pouso autorizado, vento 080 graus, com 7. Autorizado, pista no 0, vou no 606. Porta e baixo travado. Já está. Polo 606. Pode confirmar, por favor, o vento? 080 graus com 8 nós. Obrigado. Oceana 6258, percebe teu localizador. Oceana 6258, completa final chamada Torre 1 no 895, bom pouso. Completa 1895, Oceana 6258, boa. Amador, bom 805. Bom 805, aciona a identificação, desce para 050, chegada a Mari. Boa, 070, 50, bom 805. Ou no 714, desce para 2000 pés, Senegal no 012, autorizado ILS, contabilizado. 2000 no 012, 2 ABLS, contabilizado, 714. Bem-vindo, Paulo 38, direito 21.9, Solo Libra. 21.9, obrigado, Pedro. Salvador, boa noite, 606. Polo 606, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o gate 05. Alfa e Juliette para o gate. Bom dia. 606, copiou o gate 05. Gente, copiou o gate 5, 606. Bem-vindo, Solas 41, Livrar Direito 121.9, Solas. Livra Direito 219, Oceano 6258. estabilizado visual com a pista Gol no 714. Gol no 714, completa com a torre, Uno no 895. 895, boa noite. Boa. Livrou na sua escuta. Puxando a 6258, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado via Alfa, reportará antes da Juliette, 6258. Salvador, boa noite, Gol no 714, final pista no zero visual. 714, pouso autorizado, 070 graus, 89, check-in. Livre pouso, pista no zero, está baixado e travado, Gol no 714. China 6258, autorizado táxi via Alfa Juliette até o través do gate 06, no mesmo atente para o veículo Follow Me Car da Infraero para prosseguir para o gate 08. Atente, autorizado via Alfa Juliette, através da 06, vou observar a viatura até aguardando instruções aí para o 086258. Estabilizado. Luno 643 estabilizou? Estabilizou, Luno 643. Luno 643, completa com a torre, Luno 714, solo aos 47, direita 21.9, solo livrar. 219, Gol, 714. Salvador, boa noite, Gol 643, estabilizou o LS, tem embaixado travado. Salvador, boa noite, Gol 714, livrou. Gol 714, autorizado o táxi via Alfa Juliette para o gate 02. De Alfa Juliette para 02, Gol 7 na porta. Loxana 6258, está no através do 06. Gente, 6258, aguarde a viatura following, cá. Estamos entrando em contato com a empresa. Aguardando a viatura, 6258. Visão 805. 805, passa para a Xenia 6258 informa que irá aguardar mais alguns minutos. A viatura está sendo encaminhada até o gate 06. Vamos aguardando aqui, 6258. C43, solo agora 50, direita 121.9, solo livrado. 219, 64. Gol 805. 205 na aproximação, avistado em guarda-pista livre. Já está avistando. Salvador Gol 643, boa noite, pronto. Voo no 643, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 03. Alfa Juliette 3, voo no 643. O... tem pouso autorizado, check trem, o vento 070 graus, check nash. Autorizado pouso na 11, pro gol 10, pro gol 1805. Fala, 6258. 6258, prossigo. É, só uma curiosidade, se o Falomir foi taxado pela faixa amarela, por que foi necessário o Falomir? Devido a obras no pátio principal, nas remotas 1-3, 1-4 e 1-2. 05, bem-vindo, Solo 53, direito 21.9, Solo. Salve, graça. Europa 084, stand 1-2. Confirm. Alpha Echo Alpha, Europa 084, stand 1-0, formation Bravo. Error of 084, stand by for copy. Boa noite, 05, chamou o solo. Salvador 805, segurou. Boa noite, 05, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 01. Alfa Juliette 01, 805. Europe 084, red 4, copy. Yes, go ahead, Europa 084. Europe 084, cleared to Salvador to Miami, flight level 390. Correction, Salvador to Lima, Echo, Mike, Delta, via Upper Zulu 10, flight level 390, takeoff runway 10, turn right after takeoff, Puka departure, depart transition, correction, after takeoff, turn left, squawk code 5052. To Madrid, Lima Echo Mike Delta, Madrid, flight level 390 via Upper Zulu 10, and then runway for takeoff 10. After takeoff, we have to turn right and play again the SID. Air Europe 084. Puka departure, Zipa transition, after the takeoff, turn left. Runway 10. Okay, you can depart to transition Europa 084 and 390. And we take off from runway 10, Europa 084. Confirming after takeoff, turn left. Alitalia turning left, Europa 084. American correction. Air Europe 084, Puka. Puka departure, Zipar transition. Roger, this is Puka departure, but you are set two times right turn after the departure. Could you confirm, please, the left turn after the departure or right turn after the departure? Okay, disregard left instructions, we start again. Are you ready to copy? Ready to copy, go. Europa 084, cleared from Salvador to Madrid, Lima Echo Mike Delta, flight level 390 via Upper Zulu 10 until Natal, after via road plane, flight road plane, take off from runway 10, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Zipa transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition, Skok 5052. And frequency of departure will be 119.8, Europa 084. Clear from Salvador to Madrid at flight level 390, upper group 10, until Natal, departure runway 10, after takeoff left, departure took a super transition, squawk 5052, and frequency 119. Can you confirm the departure? Puka departure. And the transition? Zupa departure. Puka departure. Papa Uniform Charlie Alpha departure. And Zipa transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Zulu India Papa Romeo transition. Okay. Okay, can you confirm the departure and transition, please? Departure Puka, transition Zipa. Active, report when you're ready at the stand 10. Roger, we are ready in stand 10. Salvador, boa noite. OTAN 3152. TAN 3152, a informação em curso é a Bravo. Está pronto para cópia? Gente da Bravo, autorização Maceió. TAN 3152, autorizado Salvador para Maceió. O nível autorizado é o 330, via Upper Whisky 58, após Orago, após direto Maceió. Decolada pista 10 com curva à esquerda, após a decolagem. A saída é Pulca, transição Zumbi. Transponder 5060, controle 199 decimal 8. 30 autorizado Maceió, via Upper Whisky 58, após o Orago, após direto. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Pulca, Zumbi, aciona 5060 e o controle 198. Confirmando o controle 119 decimal 8, TAN 3152. Afirmativo, 1198. TAN 3159, cotejamento correto, é pós-pronto para posicionamento. Portanto.